boa tarde. Eu sou o Thiago Malta e vim apresentar o Cantinho do Poeta Feliz. Antes de mais nada, eu tenho que fazer um jabá, vim de meio longe e estou vendendo algumas coisas aqui. Esse é o audiobook que eu vou apresentar, o Cantinho do Poeta Feliz. Ele custa R$7 e esse é um e-book, que tem vários formatos, Kindle, PDF, HTML, também R$7, 2x10. Claro que eu também faço trocas de livros, CDs, vinhos. Também troco por maço de cigarro e bebidas pretas, ou seja, café, mate, Coca-Cola, Pepsi, conhaque de alcatrão, pitucola, bebidas negras, por favor. Nada que seja amarelo, cerveja, nada disso. E também troco por abraços. Quem me abraçar, eu dou um CD desse. E esse eu não vou apresentar porque esse é um pouquinho diferente, mas é o meu trabalho que eu tô começando esse ano, que é o MC Berro d'Água, ele é mais rap assim, só que é um rap cantando. É Augusto dos Anjos, pelo centenário da morte dele, é meio técnico isso. Esse eu não posso vender, então só posso trocar pelos mesmos itens ou abraço dele. Certo? Esse, meu amiguinho aqui, de presente. Precisa me abraçar nem. Ah, ele vai me abraçar. E teoricamente já começou assim. Primeiro eu vou falar o meu cartão de visita, que é o De Repente é o Poeta. Que é mais ou menos assim. De repente eu abri os olhos e todas as coisas mundanas e universais começaram a olhar para mim e me disseram: ei, fala sobre mim, escreve sobre mim. De repente eu não sou humano, e sim um maquinário da arte. De repente comecei a escrever um monte de bobagens para quem algum dia chame de arte.